Olá, esse é o JCAM Talks, o bate-papo relevante e inteligente do portal JCAM e do Jornal do Comércio de Manaus. No episódio de hoje, o empresário Belisário Arce, da Fundação Pan-Amazônia, fala da Missão Bilateral Guiana. Olá, muito boa tarde, mas boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi. Boa tarde também para os amigos aí que nos dão o prazer e a satisfação de nos acompanhar nessa live que a gente entra ao vivo pelas redes sociais do Jornal do Comércio e também pelo portal JCAM, endereço jcam.com.br. Também esse nosso áudio está sendo gravado para subir aí pelas ondas tropicais. Nossa querida Rádio Baré, 4.895 kHz. Olha só, Fred, hoje nós estamos recebendo aí nos históricos estúdios da Rádio Baré o Belisário Arce, que é conselho de administração do Conselho da Pan-Amazônia, da instituição Pan-Amazônia. Eu queria, antes de mais nada, seja bem-vindo, Belisário. Oh, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Belisário, antes de mais nada, para deixar o nosso telespectador, ouvinte, o internauta, os seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, bem a par da situação, o que que faz a Pan-Amazônia, qual é o objetivo da instituição? Bem, a Associação Pan-Amazônia tem a missão de promover a cooperação, especialmente entre setores empresariais da Amazônia, né? Dos estados da Amazônia brasileira e também dos países vizinhos. E, ao mesmo tempo, promover uma agenda econômica liberal na Amazônia, né? Nossa principal preocupação é com o desenvolvimento socioeconômico. Então, acreditamos que esse desenvolvimento econômico só vai ocorrer por meio da implementação de uma agenda liberal. E recentemente foi um sucesso com isso, né? Concluída aí uma missão lá na Guiana. Eu queria que você falasse um pouco dos objetivos dessa empreitada, né? E o que foi que você verificou lá, né? Pois é, foi muito interessante a missão. Nós fomos para lá saímos de Manaus no dia 4, começamos com uma visita ao governador de Roraima no final do dia 4, e no dia 5, bem cedinho, saímos de Boa Vista para Letem, né? De lá pegamos avião e fomos para Georgetown. Então, fomos com um grupo de 28 empresários, alguns de Manaus, outros de Roraima. Havia um ou dois de fora, de outros lugares do Brasil, mas no grosso era o pessoal daqui de Roraima. Para que eles conhecessem, né, os potenciais de investimento e de negócio no país. E nesse sentido foi muito bom, foi excelente. Legal. Inclusive a gente tem algumas fotos aí, também tem os vídeos, né? Que você pode soltar o vídeo aí, Paulo, para que o Belisário possa falar um pouco mais aí sobre como é que se deu, né, esse trabalho. Foram 28 empresários, né? Foram 28 empresários. Aí tiveram algumas reuniões aí com quem? Sim, pois é. Nós tivemos 3 dias de trabalho. Então, no primeiro dia, nós tivemos reuniões com o governo. Então, nós ficávamos no hotel, né? Alugamos a sala de eventos do hotel. Então, o pessoal do governo foi lá conosco. Estiveram conosco no primeiro dia a ministra de Turismo, Comércio e Indústria. A respeito, muito interessante, durante a fala dela, né? Ela mencionou que havia recentemente ido a Dubai para prospectar uma parceria para a construção do porto de águas profundas em Barbes. E aí o Paulo De Carli, que é um dos nossos associados e também que esteve à frente dessa missão para a Guiana, que já vem investindo na Guiana há alguns anos, ele fez uma observação: ministra, olha, no Brasil, a Guiana não precisa procurar essa parceria para a construção de um porto de águas profundas em Barbes, tão longe, né, lá em Dubai. Porque aqui no Brasil há empresas com capacidade plena para fazer, com capacidade, expertise, para fazer esse trabalho. E ela disse, então eu vou levar isso sim à consideração do presidente da República e vamos levar também, tentar incluir esse tema na missão presidencial, né? O presidente Bolsonaro deve ir a Georgetown no dia 6 de maio. Uhum. Essa informação eu recebi na semana retrasada. Eu estive em Brasília, tive uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, e ele mencionou rapidamente durante a conversa que provavelmente o presidente iria estar em Georgetown no dia 6 de maio. E eles lá eles confirmaram, eles estão, essa expectativa na Guiana, a presença do presidente é muito grande, né? E além dela, nesse mesmo dia, que foi um dia oficial, vamos assim dizer, houve a presença do o presidente, lá eles têm uma entidade chamada GoInvest, que aqui no Brasil não sei se tem uma contraparte, mas seria um órgão destinado a promover o desenvolvimento econômico da Guiana, mas é governamental. O presidente desse órgão tem nível de ministro, tem status de ministro, ele também foi uma pessoa muito importante. Foi também, nesse dia, o presidente da Private Sector Commission, Comissão do Setor Privado, que é uma espécie... Eles reúnem todos os empresários, pessoal do comércio, indústria, agronegócio, seria uma espécie de uma soma do nosso CNC, CNI e CNA, não é? Aqui no caso do Brasil. Então, eles são muito importantes porque eles reúnem todo o empresariado. Com o governo, nós tivemos uma reunião muito interessante com o ministro da Habitação. Ele, inclusive, comentou sobre os investimentos que o governo está fazendo na questão de moradia, porque a moradia se tornou muito cara, né? A demanda aumentou muito, porque com esse aumento de populacional que a Guiana está tendo, por causa do pessoal que está vindo, em razão do petróleo, encareceu muito, o custo de vida ficou muito alto, os custos aluguéis aumentou, o custo do aluguel aumentou muito. Então, o governo está com um programa de construção, se não me engano, de 22 mil casas. O Brasil é pequeno, mas para eles, um programa de construção de 22 mil casas num país que tem 780 mil habitantes é expressivo. E eles vão construir, o governo vai financiar a construção de 22 mil casas para vários segmentos da população, tanto para o setor de baixa renda, média renda e, inclusive, alta renda. Outra reunião com o governo muito interessante foi com o ministro do Minister of Public Works, Public Works, que seria nosso infraestrutura, né? E essa reunião foi a que eu achei mais informativa. Ele nos disse que e a melhor informação foi que ele disse, olha, há uma semana, nesta mesma sala, nós assinamos o contrato com a empreiteira Queiroz Galvão, brasileira, né? Para a pavimentação do trecho da estrada que liga Letten a Georgetown, no trecho Georgetown-Linden, né? Desculpa, Letten a Linden, no trecho entre Mabura Hill e Linden, que é um trecho de mais ou menos 122 quilômetros. Esse trecho já assinou, o contrato já foi assinado. Então, em breve deve começar a pavimentação, que é o trecho mais crítico, na verdade. De Letten até Linden, são 336 quilômetros, de Linden até Georgetown. De Linden até Georgetown está perfeita a estrada. Uhum. São mais 90 quilômetros, 426 por aí, quilômetros. E esse trecho que é muito crítico, já vai ser pavimentado agora nesse contrato com aquele Galvão. O recurso vem de um financiamento conjunto que o governo da Guiana está recebendo do Banco para o Desenvolvimento do Caribe, em conjunto com um fundo do Reino Unido para a infraestrutura no Caribe, né? Um total de 170 milhões de dólares. Né? E aí vai ficar faltando o resto do trecho, que seria até Letten, não é? Que devem ser menos 336 e mais uns 200 quilômetros que vão ficar faltando. E esse aí seria importante ter uma parceria, talvez, com o Brasil, para o governo. É de interesse para o Brasil, né? A gente ter essa estrada pavimentada para a equação da nossa, para escoamento da nossa produção. Tanto a produção agrícola de Roraima, como a produção industrial do Amazonas. Né? Legal, Calbi. Comissário, há mais ou menos, há no mínimo uns 30 anos mais ou menos, vamos tirar por menos, eu fui convidado a ir à Guiana, naquela época a gente chamava de Guiana mesmo, né? Eu não sei qual é o certo, eu acho que o senhor... A gente chamava de Guiana, Guiana inglesa, Guiana francesa e tal, mas naquela época a gente foi convidado a fazer um voo inaugural da TABA, da Transportes Aéreos Bacia Amazônica. Sim, isso deve ser, já deve naquela ter, época... Deve ter sido 90 isso, não? Provavelmente, eu não tenho bem essa certeza não, mas provavelmente, mas faz tempo. Viu? E naquela época já se falava nessas possíveis parcerias entre entre Geostal e aqui principalmente o Amazonas. Eu te pergunto o seguinte, existe hoje uma espécie de menu de produtos, de serviços que podem ser viabilizados entre as duas, entre Georgetown e Manaus, principalmente? E eu te pergunto também se você conseguiu visualizar a questão do polo naval de Georgetown, que é muito grande. Sim. Bem, então, para a efetivação desse polo naval, eles precisam, né, ter um porto de águas profundas. E o ministro da infraestrutura, com quem nós nos encontramos, disse que é um projeto prioritário, como ele disse, é um projeto de interesse nacional, o porto de águas profundas de Barbis. Então, isso é vital. Nós visitamos o porto da J. Fernandes, né, J. Fernandes, que é acho que é o maior porto que a gente tem lá em operação, e visitamos também a base, a Shore Base da ExxonMobil, a base de terra, né, da ExxonMobil, que é uma coisa assim impressionante. Eu fiquei, realmente incrível o investimento que eles fizeram ali, é coisa de primeiro mundo. Primeiro que a base é gigantesca, e eles têm 32 navios em operação, né? 32 navios em operação que ficam constantemente fazendo o abastecimento e o transporte entre a base terrestre, né, para a base portuária, e as plataformas de exploração petrolífera, né? E isso é assim extraordinário. Então, lógico, que é de extrema importância esse setor. Outro setor que eu vejo assim de imediato, que pode ser aproveitado imediatamente, é a questão da soja, né? Roraima está crescendo na produção do agro, né? Então, por exemplo, eles produzem melões de boa qualidade, já estão colhendo safras de soja, milho também. Então, é o canal óbvio para o escoamento da safra de Roraima, por exemplo. No caso do Amazonas, lá eles são carentes de tudo, né? A República Cooperativa da Guiana é um país que tem 780 mil habitantes, portanto muito pequeno, carente de tudo, não é? Eles não têm mão de obra, eles não têm indústria, eles têm, enfim, eles precisam de tudo, importam tudo. Então, para nós do Brasil, é um mercado muito interessante, mas não só esse pequeno mercado de 780 mil habitantes da Guiana. Devemos sempre ter em mente que a Guiana, inclusive em Georgetown, que está sediado, a sede do CARICOM, né, do Mercado Comum do Caribe. O Mercado Comum do Caribe deve representar em torno de 30 milhões de consumidores, consumidores residentes e consumidores flutuantes, uma população flutuante que são os turistas, turistas de alto poder aquisitivo que frequentam o Caribe. Então, nós devíamos estar atentos a esse mercado caribenho, inclusive que tem alto poder de renda, né? Alta renda, e para os nossos produtos do polo industrial, sobretudo agora que o polo, nós parece que a gente, há anos a gente fala, né, décadas, na verdade, a gente conversa sobre isso. O modelo Zona Franca está chegando ao seu limite, mas agora parece que o negócio está ficando feio. Está forçando para que seja mais rápido. Está ficando feio. Então, ano que vem, a gente, enfim, em breve nós provavelmente vamos ter a tão esperada reforma tributária. Eu acho que cada vez a pressão em relação aos benefícios fiscais que nós temos, essas pressões serão cada vez maiores. Então, nós temos realmente que ter uma opção. Uma opção poderia ser essa, né? Olha, você vai no Caribe, você encontra todos os produtos que são fabricados na Zona Franca. A Gillette, motocicletas, eletrônicos, só que eles importam da Ásia, majoritariamente da China, né? Obviamente que eu entendo que as empresas que estão instaladas aqui na Zona Franca de Manaus, elas são unidades fabris que estão dentro de uma política global das empresas de venda de seus produtos, de produção e distribuição de seus produtos. Então, elas não têm autonomia para escolher o mercado, elas vêm para cá com o mercado certo para vender. E as empresas, então, têm suas políticas, outras fábricas do mundo para atender determinados mercados. Mas acho que isso precisa ser começar a trabalhar. Isso precisa ser trabalhado, né, junto a essas empresas, no sentido de as matrizes, né, não as unidades fabris aqui em Manaus, que não têm poder decisório nenhum, mas junto às matrizes dessas fábricas, alertar, sensibilizar para essa possibilidade. Nós estamos aqui muito próximos de Georgetown, né? Vamos ver, de Manaus para Boa Vista, quantos quilômetros são? Não tenho certeza. Também não tenho. Mas de Boa Vista para Letem, que é na fronteira, são 130 quilômetros. Depois de Letem para Linden, são mais 336 quilômetros, e até Georgetown, mais 90 quilômetros. Então, dá tudo aí uns 500 e pouco quilômetros. Nós estamos muito próximos, né? É verdade que a nossa BR-174, que no passado foi muito boa, agora está muito ruim. Precisamos ter atenção com essa estrada e manter. Não pode acontecer com a BR-174 que nós deixamos acontecer com a 319, que no passado foi trafegável, hoje não é mais. Então, a gente tem que ter cuidado com a manutenção da 174. Mas é uma boa estrada, que tem boas condições de trafegabilidade, apesar dos problemas momentâneos. Então, se a gente chega em Boa Vista, de Boa Vista para Georgetown é muito próximo. E tendo porto, com a construção do porto de águas profundas, nós poderíamos escoar a nossa produção industrial para ali, né? Me parece. Então, acho que essas oportunidades têm aqui. E também para as empresas daqui, as empresas locais, né, de capital local, as empresas da região mesmo, elas têm que estar de olho nesse mercado, porque é um mercado crescente, carente de tudo, de produtos, de serviços e de mão de obra. Legal. Beleza. Agora, como é que você falou ainda pouco sobre a atuação da Panamazônica, que é reconhecida, que ela tem se destacado nessa defesa, nessa luta pelos interesses do desenvolvimento econômico da região. E como é que você tem visto, por exemplo, esse avanço de governos de esquerda na América Latina, que de alguma forma eles vão contra essa agenda liberal, né? Como é que você está enxergando esse movimento? Não, isso é sem dúvida preocupante. Eu não sei o que dizer. É uma pena, né? Eu espero que o Brasil. Olha, a diplomacia brasileira sempre teve a ambição ou a presunção, a esperança, não sei, de que o Brasil era um líder na América do Sul. Quando eu conversava com diplomatas de outros países, eles sempre riam disso, né? Então, eu acho que eles não reconheciam muito essa liderança do Brasil. Sempre diziam que o líder não pode dizer que é líder. São os liderados que têm que dizer que o líder é líder. Sempre houve essa conversa entre os diplomatas. Mas o Brasil, de alguma forma, ele influencia muito o que acontece no subcontinente sul-americano. Então, eu espero que o Brasil continue no rumo das liberdades econômicas, né? Que não vá para a esquerda. Se o Brasil for para a esquerda, aí eu acho que nós estamos em maus lençóis, porque aí o continente todo vai para... Muitos países já foram para a esquerda, o Brasil indo para a esquerda, iremos, não sei, vamos ficar numa situação bastante difícil. Então eu espero que as populações desses países percebam, né, que eles estão indo num caminho negativo, que é o caminho da falta de desenvolvimento econômico, da precariedade econômica, da diminuição da renda per capita, e que não é isso que a gente quer. As sociedades devem procurar prosperidade, né? E a prosperidade não é esse caminho. A prosperidade é pelo caminho das liberdades econômicas. Então, só pode ser isso que eu me preocupo, mas não sei mais o que dizer. Eu espero que a gente consiga reverter. Eu espero que o Brasil fique do lado certo, né? E que a gente comece a... E que os outros países, aos poucos, também retornem para o caminho do desenvolvimento. Olha, você... Não na América do Sul, mas na América Central, a gente tem o exemplo do Panamá. O Panamá, até há 10 anos, 15 anos, a renda per capita dele não passava... igual a nossa, não passava de $15,000, né, anuais. Hoje é a maior renda per capita da América Latina, mais de $30,000. E o Brasil não passa disso, né? Nossa renda fica, parece que é um limite, uma barreira intransponível, $15,000. Tem que avançar, a gente tem que sair disso. E por que o Panamá hoje tem, há 10 anos tinha uma renda de 15 mil e hoje tem uma renda de mais de $30,000 anuais? Por causa de medidas liberalizantes, né? Uma economia... Todo mundo pode empreender livremente, sem amarras burocráticas, sem normas excessivas, sem legislação que sufoque o empreendedor, sem legislação nem impostos que sufoque o empresário. Eles avançaram, fizeram reformas liberais, está aí o resultado. Então, acho que não tem muito segredo. Você quer desenvolver uma sociedade de liberdade, para que a atividade, que o setor privado avance. Não tem outro caminho. Ninguém pode viver dependendo. Essa história de querer um governo forte, com os cofres cheios, para ter programas sociais, isso é insustentável. Não funciona, não tem lugar nenhum que funcionou, não vai funcionar aqui na América do Sul. Comissário, um dos entraves na questão de desenvolvimento, a gente sempre comenta muito isso, é a questão, principalmente nós aqui do Amazonas, aqui da região norte, são as questões ambientais. Muitas vezes elas são colocadas como entraves para o desenvolvimento. Eu queria saber se você, nessa sua percepção com outros produtores e outros industriais e outro comércio, de outros países, como você acabou de falar com relação à Guiana, se você sente também que existe essa preocupação com o meio ambiente, se isso é um entrave também para a questão do desenvolvimento desses países. Lá na Guiana, eu posso falar claramente, nós conversamos sobre isso lá com as autoridades e com os empresários. Obviamente, eles têm uma preocupação com o meio ambiente, não é? Mas eles não têm a legislação que nós temos aqui. Então, isso quer dizer que lá tem muito mais liberdade para avançar, por exemplo, o agronegócio, exploração madeireira, tudo isso. O polo naval, tudo com... Eles têm uma preocupação, mas eles não estão ainda tão amarrados, eu diria, engessados, como estamos nós aqui na Amazônia, não é? E a legislação ambiental no Brasil, ela é para todo o país, mas aqui na Amazônia nós somos mais engessados ainda. Um exemplo é a questão do Código Florestal, que para o Brasil vale uma coisa, para a Amazônia vale outra coisa. Então, talvez, né, avancem para a medida que a economia comece a prosperar, as novas leis comecem a ser aprovadas e eles também passem a ter leis mais restritivas, mas lá isso não tem isso. Então, hoje há um ambiente na Guiana de mais liberdade para atividade empresarial. Em relação à questão ambiental, esse conflito, né, entre desenvolvimento econômico e questão ambiental, a minha visão é muito clara. Eu defendo aquilo que o professor Samuel Benchimol, há décadas já falava, né? O equilíbrio entre os pressupostos sociais, econômicos e ambiental. Esses três fatores, social, econômico e ambiental, eles precisam estar em equilíbrio, não um ultrapassar o outro. Eles precisam estar em equilíbrio e em harmonia. O que eu vejo no caso da Amazônia é que há um desequilíbrio. A questão ambiental ela se sobrepõe a esses outros dois fatores, ou seja, o social e o econômico, e os inviabiliza. Então, nós temos um baixo desenvolvimento social e baixo desenvolvimento econômico por causa da primazia ambiental. Isso não é saudável nem para o meio ambiente, porque a pobreza é a maior inimiga do meio ambiente. E nós vamos, olha, vou falar uma coisa, se essa questão do IPI é muito relativa, né? Tem economistas e contabilistas, contadores que dizem que vai afetar as empresas, outros dizem que não, tem opiniões divergentes. Mas, se as opiniões mais alarmistas forem as verdadeiras, se as empresas começarem a sair daqui, logo, logo a gente vai ver na prática como a pobreza é danosa para o meio ambiente. Legal. Belisário, e você também, dentro da Panamazônia, teve um trabalho de destaque no sentido de buscar liberdade econômica durante a pandemia, né? Porque a gente vivenciou um período de restrições, de grandes movimentos no sentido de parar um pouco a atividade econômica, né? De você colocar umas certas amarras dentro do desenvolvimento natural desse trabalho, que hoje a gente conta fruto, né? Você vê a inflação recorde, as pessoas olham para o lado e querem saber quem é a culpa, e muitas vezes a gente vê aí, de alguma forma, a economia tendo sido impactada nesses dois últimos anos. Como é que você vê esse movimento hoje de uma maior abertura, uma flexibilização maior, liberdade econômica, mas ao mesmo tempo a gente sempre vê umas sombras aqui e acolá, tentando voltar um pouco para recuar nessa questão da pandemia. Era óbvio, né? Isso nós discutimos muito na Associação Panamazônica, com os empresários que participam. O Jaime Schmoll dizia muito isso, ele dizia o custo desse bloqueio, desse fechamento, né? Dessa paralisação da economia, nós vamos sentir mais tarde, vai ser terrível. É o que está acontecendo. Então, para a liberdade da iniciativa privada foi cerceada, então estamos pagando esse preço. Então, a Associação Panamazônia, não eu, mas a Associação, né? Não eu, Belisário Arce, a Associação Panamazônia, porque todas as decisões lá foram votadas pelo Conselho. E eu concordo com as decisões que foram tomadas pelo Conselho Diretor da Panamazônia. Foi uma das únicas, acho que aqui, talvez a única, que se manifestou claramente, inclusive ingressamos na justiça contra os decretos que cerceavam as liberdades econômicas. Fizemos o que achávamos certo, né? Infelizmente não obtivemos muito sucesso nas nossas tentativas, mas era isso, era esperado. Estamos pagando o preço dos erros que cometemos. É isso. Legal. Agora, já quase finalizando, Belisário, o nosso programa de hoje, mas eu queria deixar que você respondesse ainda uma questão. Se já existem outros projetos da Panamazônia em relação à ida de levar empresários, levar o setor comercial, principalmente, a outros lugares aqui. Sim, olha só. Eu falei muito de articulação com o governo da Guiana, e acabei deixando de falar da articulação com os empresários. Os empresários foram, inclusive tem um vídeo aí, não sei se tem como mostrar, das rodadas de negócio. Nós tivemos um dia inteiro que tivesse feito alguma crítica, todos parabenizaram, então foi muito positivo. Ainda lá em Georgetown, as pessoas começaram, os próprios empresários começaram a falar isso, vamos fazer uma nova missão. E aí ficaram muito interessados. Houve muitas conversas lá sobre ir a Panamaribo, no Suriname, né? É possível, Panamaribo futuramente vai repetir esse crescimento econômico da Guiana. Na reunião que nós tivemos com como eu disse no início, com o presidente do GoInvest, ele mencionou para nós, né, que ano passado o crescimento do PIB foi de 22%, e que este ano a expectativa é que o PIB tenha um crescimento de 50%. É uma coisa assim extraordinária, nunca vista na história recente da economia mundial. Então, esse mesmo processo de rápido desenvolvimento econômico que está acontecendo na Guiana pode se repetir no Suriname, porque também lá eles já descobriram poços de petróleo e a exploração deve começar em breve. Então, o que está acontecendo agora na Guiana pode vir a acontecer no Suriname daqui a uns 4, 5 anos. Eu acho que talvez seja prematura uma visita empresarial para lá, mas alguns demonstraram interesse. Vale lembrar que recentemente, um mês e meio mais ou menos, o presidente Bolsonaro fez uma visita ao Suriname, justamente em razão da importância crescente que o país está tendo. Agora, também estávamos conversando, inclusive hoje eu tive uma conversa de manhã com o pessoal aí, que podem ser nossos parceiros, em fazer uma missão para a Colômbia, porque a Colômbia é a segunda economia do subcontinente sul-americano, né, depois do Brasil, é um mercado muito interessante. É possível, isso está realmente nos nossos planos, futuramente, em breve, não muito longe, fazer novas missões. Inclusive para a Guiana, porque desta vez nós fomos 28, havia mais gente que queria ir e não conseguiu ir. Porque esse ainda é um problema para chegar lá. Nós não temos voos diretos. Então, a logística é um pouco complicada. Você tem que sair de Manaus, pernoitar em Boa Vista para pegar o voo para Georgetown no dia seguinte, na volta, a mesma coisa. Então, você perde um dia e meio para ir, mais um dia e meio para voltar. Além de cansativo, é muito tempo que se perde, né? Então, para passar 3 dias como nós passamos, nós tivemos que gastar uma semana inteira. Saímos na segunda e voltamos no sábado para passar em Georgetown, efetivamente, só 3 dias, por causa dessa dificuldade logística. E os aviões que fazem o trecho Boa Vista Georgetown são aviões pequenos. Então, seria bom, maravilhoso, se no futuro nós pudéssemos ter um voo direto de Manaus para Georgetown. Seriam só 2 horas de viagem, né? Quem sabe, com a ativação econômica ocorrer de fato a ativação econômica de uma parceria entre Brasil e Guiana, quem sabe a gente não acaba conseguindo ter um voo, né? Legal, olha só. Para encerrar, Belisário, como é que ficou a situação da indicação da OTC? Havia aquele movimento, e como é que teve encaminhamento? Sim, ainda está pendente. Já tem um ano, né? Nós começamos esse processo em abril do ano passado, portanto, tem um ano. Agora, recentemente, acho que foi no dia 30 de março, agora da semana retrasada, eu estive em Brasília e estive com o ministro de Relações Exteriores acompanhado com o senador Zequinha Marinho, que é senador do Pará. Você sabe que 19 senadores apoiaram essa indicação do meu nome. Então, nós tivemos uma conversa com o ministro das Relações Exteriores, que nos atendeu muito atenciosamente, conversamos por mais de uma hora com ele, o Carlos França, né? O ministro Carlos França, mas não saímos lá com nenhuma promessa, saímos só com uma promessa de que ele tentaria encontrar a melhor solução, mas nos disse que era muito difícil, mas não negou completamente, então esperamos. A situação atual é que o mandato dos atuais dirigentes venceu no dia 31 de março. Então, eu não sei nem como está, se eles estão interinamente ou se está sem comando ao TSA nesse momento, eu não saberia dizer. Mas eu imagino que eles estejam interinamente até a situação ser resolvida. Mas está difícil, porque o processo lá é por unanimidade, então a escolha do secretário-geral e dos demais diretores, ela depende da unanimidade de votos dos 8 países que fazem parte da OTSA, ou seja, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Eu acho que eu poderia dar uma contribuição muito grande. Primeiro porque eu ajudei a instalar a OTSA quando ela foi criada, né? Em 2003, final de 2003 para 2004. O primeiro chefe de gabinete daquele organismo. E estava do zero. A gente criou, implantou a organização a partir realmente do zero. E como eu sou da região e tenho essa preocupação com o desenvolvimento, você sabe que há muitos anos, há mais de uma década, eu me dedico só a isso, eu acho que eu poderia dar uma boa contribuição nesse sentido de fazer a entidade que tem um mandato importante dos parlamentos dos 8 países, né, para a harmonização de políticas públicas na Amazônia, na região amazônica, dos respectivos países. Então, eu acho que poderia dar uma boa contribuição. Hoje, ela não tem... É um órgão diplomático que, na verdade, não tá, o mandato que tem, que é tão precioso, poderia ser tão bom para nós da Amazônia, né, para a sociedade amazônica, e está sendo desperdiçado. Tanto é que ninguém nem sabe. O próprio senador Zequinha Marinho, nessa reunião com o ministro de Estado, com o Carlos França, ele disse, mas ministro, olha, a gente fala de OCSA, ninguém sabe nem o que é, mesmo parlamentares e personalidades com quem eu tenho conversado sobre isso, ninguém nem sabe o que é. O que é prova de que essa organização está inoperante. Não está fazendo nada, né? É, exatamente. Legal. Belisário, olha... A gente, quando fala... Não, muito em... agradecer a vocês pela deferência de sempre, pelo apoio, pela amizade que vocês têm conosco. Muito obrigado. Quando a gente fala em Amazônia, quando a gente fala em levar produtos, negócios, serviços para outros estados ou outros países, mesmo aqui da América Latina, aqui pela América Central, eu acredito sempre que está precisando, muito, já há muito tempo aqui, essa Pan-Amazônia realmente se fortalecer cada vez mais. Você falou agora da Colômbia, que é uma segunda economia. A Colômbia tem café, a Colômbia tem turismo, a Colômbia tem uma série de outras coisas. A Venezuela também, apesar do governo da Venezuela, mas tem também turismo muito fantástico. As ações do Peru, aqui nós temos vários países que podem muito bem fazer esse intercâmbio de saberes, vamos dizer assim, e experiências, para que a gente também adquira essas experiências e, quem sabe, aí chegar ao nível do Panamá, como você disse, aí passando, subindo também a sua renda per capita. E eu acho que é interessante quando a Panamazônia se preocupa com essas rodadas de negócios, desse ponto de vista de levar produtos, levar serviços e de também trazer, quem sabe, também essas mesmas coisas para o Brasil. Esse intercâmbio, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Por isso a gente está sempre aí disposto e estamos abertos à Panamazônia, Associação Panamazônia, para você sempre trazer novidades para nós aqui. Muito obrigado pela tua participação aqui, Belisário. Muito obrigado. Esse foi o JCAM Talks de hoje. Agradecemos a sua audiência. Para mais conteúdo, acesse jcam.com.br e as redes sociais no J Comércio com 2 M's.